Panorama Agrícola para 20 de setembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 20 de setembro, segunda-feira de Lua Crescente. O ditado de hoje é: não cutuque a onça com vara curta. A Agrolândia investe na merenda escolar a partir da agricultura familiar. Hoje é dia de Espaço da Mulher, confira com Simone Barrim. E no mercado agrícola, a influência da estiagem. Uma dica que pode mudar o seu dia. O volume muito alto do fone de ouvido pode levar até mesmo à surdez. Evite que isto aconteça. Ouça músicas um nível de pressão sonora considerada adequada pelos especialistas. Volume médio que não seja prejudicial à sua audição. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Merenda escolar. A EPAGRE de Agrolândia firmou parceria com a Secretaria de Educação do município. O objetivo é o de atender à determinação da lei de que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo governo federal para a merenda escolar devam ser utilizados na aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Reuniões para sensibilizar os agricultores a participar da merenda foram realizadas. Atualmente, em Agrolândia, 3 agricultores estão fornecendo alimentos para a merenda escolar, como laranja, batata, batata doce, beterraba, couve-flor, repolho, cebola, cenoura, feijão e tomate. A EPAGRE tem organizado os agricultores, realizado capacitações e dado orientação técnica para a produção e comercialização. No próximo dia 19, a EPAGRE em Agrolândia vai realizar outro encontro com os agricultores para discutir a questão de nutrição de plantas e adubação de hortaliças. Terreno que era do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul em Imbituba foi desapropriado por utilidade pública para a construção do centro de concentração de bovinos para exportação. O centro é uma exigência da União Europeia para a importação de animais vivos de Santa Catarina. Antes de serem exportados, os animais devem ficar em quarentena no centro de concentração de bovinos para um controle sanitário mais rigoroso. Esse centro de concentração de bovinos para exportação deve ser construído nesse terreno, próximo ao porto de Imbituba, para que depois do período de quarentena, os animais possam ser embarcados imediatamente para o país de destino. Na última sexta-feira, em Petrolândia, aconteceu o Seminário Regional de Psicultura do Alto Vale do Itajaí, com apoio da EPAGRE. Promovido pela Associação de Pescadores de Petrolândia e Associação para o Desenvolvimento do Modelo Alto Vale do Itajaí de Psicultura Integrada, o encontro teve como objetivo promover palestras técnicas e divulgar e estimular o consumo de peixes. No almoço, na última sexta, em Petrolândia, filé de tilápia milanesa, grelhada vinagrete, tilápia frita e estrogonofe de peixe. Vem aí as informações do mercado agrícola. Hoje abordaremos os dois maiores problemas que estão afligindo a agropecuária e a agroindústria catarinense no momento: a estiagem, que poderá afetar todos os produtos, e a previsão da nova diminuição da área a ser plantada de milho. Como nesta semana se entra no período de plantio da maioria dos produtos de verão e as previsões por causa de laninha são de chuvas abaixo do normal em outubro e novembro, no oeste, meio oeste, talvez Planalto Norte e Planalto Sul, a situação poderá se agravar, a estiagem. O Planalto Norte está há mais tempo sem chuva, por volta de 40 dias. As outras regiões tiveram chuvas recentes e diferenciadas, mas em nenhum caso foram expressivas. Há a situação de cada produto da safra de inverno e da safra de verão. Os produtos da safra de inverno, o trigo. O Planalto Norte ainda não há prejuízos, nem no extremo oeste, sendo que nesta última região houve alguma chuva, bem como no meio oeste, onde foi possível fazer adubação de cobertura. No oeste há perdas de 5% por atraso de crescimento e ataque de pulgões. O caso do alho. O tempo seco e frio foi favorável à cultura do alho até o momento na principal região produtora, a microrregião de Curitibanos. Ali todo o alho é irrigado, mas as reservas de água estão limitadas. Felizmente, há previsão de chuvas na região para esta semana. A cebola. Apesar da parte das lavouras serem irrigadas, houve perdas principalmente nos cultivos sem irrigação, e os reservatórios de água têm volumes reduzidos. Na média, estima-se perdas de 10%, atingindo as variedades mais precoces, que estão mais adiantadas, e as mais tardias, por morte de plantas pequenas. As pastagens. A escassez de água no período recente dificultou a renovação das pastagens, que continuarão sendo pastoreadas, mas no oeste, sul e vale, importantes na produção de leite, houve chuva nos últimos dias atenuando a situação. Para a safra de verão, os grãos. O plantio de grãos está em andamento no extremo oeste e no sul catarinense. Nas outras regiões, as épocas de plantio começam nesta semana, portanto não há atrasos ainda. Passará a ver se entrarmos em outubro sem plantar, e a escassez de chuva prevista para determinadas regiões em outubro e novembro chegará a impedir o plantio por períodos longos. O outro assunto, a intenção de plantio do milho. Nas últimas 5 safras de milho no estado, 4 delas tiveram redução de área plantada. Os levantamentos feitos pelo IPAGRI-SEPA indicam que, até o momento, a intenção de plantio dos agricultores levará à nova redução da área plantada de milho, pouco abaixo da ocorrida na safra anterior, ou seja, entre 8% e 11%. A área diminuída de milho não é totalmente ocupada pela soja, e o percentual varia. Em 2006-2007 e 2007-2008, a soja ocupou 66,7% da área deixada pelo milho. Em 2008-2009 foi 20%, e em 2009-2010 foi 75%. Resultando numa média do período de 43% de ocupação pela soja da área que foi diminuída do milho. Há diferenças regionais importantes. No ano passado, para uma média de 11%, houve nas regiões diminuições que variam de 20% até 0%. Este ano parece não ser diferente, pois nas quatro regiões mais importantes, a previsão vai de 20% a 5% de diminuição. Se nesta safra se repetir o que aconteceu no ano passado, haverá uma redução de 80 mil hectares de milho e aumenta de 60 mil hectares de soja. Se fizermos pela média dos últimos anos, a soja aumentaria apenas 34 mil hectares. Estas são previsões que poderão se alterar caso o preço do milho continue reagindo e incentive os produtores a plantar. Os órgãos federais, o IBGE e a CONAB, só tratarão deste assunto a partir do mês de outubro. Júlio Rodrigueri, do IPAGRI-SEPA. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A influência da Lua sobre todos os seres vivos é um conhecimento transmitido de geração em geração. A previsão do nascimento dos bebês, por exemplo, era dada pelo número de luas, do momento da concepção até o parto. No dia a dia, as pessoas buscam saber em qual fase a Lua está para cortar os cabelos. Buscando o sucesso na safra e na pesca, No passado, os produtores não plantavam, nem iam para o mar, sem antes se orientar pelas fases da lua. Nova, crescente, cheia e minguante. Um conhecimento milenar que, mesmo hoje, com uma tecnologia de ponta, não deixou de ser utilizado. A agricultora alemã chamada Maria Thun pesquisou a relação dos astros com a agricultura. Com base nesse estudo, foi criado o calendário de Maria Thun. Nele, é possível saber os dias e horas mais favoráveis para cada cultura, semeadura, transplante e colheita. Este calendário é muito utilizado na agricultura biodinâmica. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.